Tan 3601, PLB de 44, autonomia de 4 horas e 10, alternado é Galeão. Táxi autorizado, via Pati Indy Alfa. No ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pati Indy Alfa, ponto de espera, chama na sua 3601. Oi, eu tô 3601. 3601 tem contra o seu 180 aí? Ou vai ingressar via Alfa e Cultural Pasta? Vai, já tá enfrentando aqui o peão. 3601. Afirmativo. Espera pronto, então 3601. 3601, na linha decola cabeceiro no zero, vento, uma centena, 49. Gente, ali decola 3601. 3601, decolo 04, chame agora o controle 1935, bom voo. Chama 1935, obrigado, bom dia. Trânsito Salvador, bom dia, tá 3601, decola, cruza 2500. Bom dia, 5601, no contato radar, voa direto da Ela. 5601, coisa, direto Leda. Direto Leda, 3601, obrigado. Controle outra 3601, não apareça como abrite, está presente? Eu na guarda, mantenha a proa de lenda. Aguardo. 3601, mantém da voando Lê, deixe-me agora centro Recife, 125, décima 1, tenha um bom dia. 25, Ana, obrigado. No Salvador, é o Sam Mike Hotel India, na posição 04 do Pachona. Prossiga. Solicito reboque da aeronave até a Alfa, entre o Fox e a Golf, para giro de motor em alta potência. Ciente, Mike Hotel India, autorizado o início do reboque, chame para ingresso na Alfa. Ok, a gente vai via pátio 3, né, então. Pode ser então via parte 3, afirmativo, chamo para ingressar na parte 3, então. Ok, muito obrigado. Bom dia, Oceaner 6251. Oceaner 6251, bom dia, prossiga. Quando possível, autorização para Guarulhos, 380. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, que eu tenho. Pode ser ou você aguarda a cópia? 360. Está autorizado Guarulhos, 360, via Pesoluno 4, Grufe, Pesoluno 6, DHZ, Trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida da El, Leda, Krat, primeira curva direita após a decolagem, 5146 é o código, 1935 é o controle. Oceaner 9251, autorizado 360 para Guarulhos, Pesoluno 4, Grufe, Pesoluno 16, BHZ, Trive. Após conforme a rota da Euleda, curva direita, 5146 e 1935 o controle. Tá correto, 6251, chama para pushback acionamento. Parar, 6251. Universal em Salvador, Hotel Índia, pediu autorização para ingresso ao Fátima por aí. Está autorizado, você vai realizar o check entre a Fox e a Golf, é isso? Positivo, entre a Fox e a Golf. Tá ok, está autorizado, informe para o retorno. Ok, muito obrigado. Salva Salvador, Elton, Hotel Índia, solicitando autorização para ingresso ao Alfa. Autorizado, Hotel Índia. Obrigado. Controle Salvador, tá 3201, informação Foxtrot. Bom dia, 3201, aciona identificação para 2000 pés, desça via Bonfim, reporte localizador. 3201. Descendo para 2000 pés via Bonfim, reportará localizador, tá 3201, informo que perdi o contato com o centro. Sim, 101, sem problema.